Mais uma vez está no ar Muqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campeche. Janaína Pereira com Zé Cabaleiro. Deus dará. Ô Bolsonaro, cadê minha vacina? Desejo. Se hoje não consigo ver, um dia eu vejo. Eu não quero ser o que não sou, nem ganhar o que não mereço. Eu não quero ter o que não dou. Vez em quando só me resta um riso sonso. Não me queixo, não me deixo, não descanso. Corro léguas da tristeza, eu corro tanto. Se não tem remédio, paciência eu canto. Eu não quero ser o que não sou, nem ganhar o que não mereço. Eu não quero ter o que não dou. Quem viver verá. Deus dará, Deus dará. É melhor esperar que dar a Deus. Ponto 3, Rádio Campeche, Silvia Machete, Dois Cachorros. Me chama de meu anjo, sabe que eu não sou. Toca na minha, nunca finjo que não estou. Me põe no colo, me acorda, desconcentra a vida. Diz que eu sou pequena, eu só tô perdida. Cadê a sua tara ao entardecer? Passeio a praia toda, tento entender. Parei de planos e eu acho tudo lindo. Meus cachorros, a comida e você. Na minha direção. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 6 da tarde, em Barcelona, pela Rádio Bronca, 104.5 Te FM. Quero, meu bem, e isso não faz mal a ninguém. Te espero apressada, um tanto enfeitada, e você não vem. Não quero ser mais um xodó pro seu afinado gogó. Vê se toma jeito e me tenha em dó. Te quero, meu bem, e isso não faz mal a ninguém. Te espero apressada, um tanto enfeitada, e você não vem. Não quero ser mais um xodó pro seu afinado gogó. Vê se toma jeito e me tenha em dó. Um dia dou a volta por cima das suas generosas mesquinharias. Agora, a caponice ao cúmulo. Presta atenção nos efeitos. Vando. Gosto de maçã. O vento tocava meu rosto no sol de final de verão. Nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã. Na pele um bronze bonito, no peito a saudade total do amor que deixou num sorriso um adeus com gosto de sal. Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, ai, ai, doeu, ai, doeu, doeu, ai, doeu, ai, ai, ai, doeu. Coração agitava peito, no ventre a vontade explodia, girava no meu pensamento o pecado do amor tão divino, deitado na areia macia. sentindo meu corpo tão só. Chorei procurando no céu uma estrela que tivesse no dó. Ai, doeu, ai. Reparem que é uma versão alternativa, uma releitura do Paraíso Divino de Adão e Eva. Espetacular. Ei, chamo o Queca de Siri. Vai ao ar toda quinta-feira, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, aqui pela Rádio Comunitária Campeche 98.3. Streaming radiocampeche.com.br. Agora, Baco Exu do Blues. Preso em casa, cheio de tesão. Quem não se identifica? Preso, preso, preso, preso. Preso em casa, cheio de tesão. Preso em casa, cheio de tesão. Preso em casa, cheio de tesão. Somos o casal preferido do bar da esquina, parceiro de copos. Preta, eu amo seu corpo. Cê é tão inteligente, dá a meu canto. Eu botaria um filho nosso nesse mundo, nesse mundo. Se pretos não sofressem tanto, você e meus amigos matariam por mim. São minha família. Quando esse passar, vamos viajar 200 por hora, foda-se a polícia. Eles nunca nos alcançarão. Só uso algema na sua cama, minha querida. Longe de você, preta, eu sofri o que a quarentena cabe antes de agosto. Fecha o olho, sinto seu gosto. Senta na minha cara, sabe que eu gosto. Longe de você, preta, eu sofri o que a quarentena cabe antes de agosto. Fecha o olho, sinto seu gosto. Senta na minha cara, sabe que eu gosto. Preso em casa, cheio de tesão. Preso em casa, cheio de tesão. Preso em casa, cheio de tesão. Ah. Você meu bem, presa, oh, oh, presa, você meu bem, Lele. Presa, oh, oh, e agora Josiara, Mansa Fúria, arroba Muqueca Siri. Já se foi minha alegria. Felicidade que me cobria foi-se embora bem na hora quando eu já ansiava para ter um novo avô a desaguar em mim, cobri-me de cimento e lástima. Já tranquei neste meu corpo a repulso, o desconforto, o desfecho do momento, desmantelo. Chica. para plantar mandioca, também chamam de aipim. Também tem a bananeira, bem perto do alecrim. Bem perto do jardim, vou plantar uma bananeira. Também tem a bananeira, bem perto do para plantar mandioca, também chamam de aipim. Vou cavar no meu jardim, vou procurar uma toca para plantar mandioca, também chamam de aipim. Bem pertinho do jasmim, vou plantar uma macaxeira, também tem a bananeira, bem perto do alecrim. Paixão com Siba. É Ciranda da Macaxeira. Bárbara Eugênia de São Paulo vai para Belém do Pará. Felipe Cordeiro, Confusão. Depois, Esse Rio é Minha Rua, com o Papai de Belém. Eu vou te deixar no chão, sem saber. Cansar de repetir, tu me deixou doida demais. Quero te

Vai com o Exu do Blues, com o Lelê. Preso em casa, cheio de tesão. Josiara, Mansa Fúria. Mestre Luiz Paixão com o Siba. Ciranda da Macaxeira. Bárbara Eugênia, Felipe Cordeiro, Confusão. Fafá de Belém, esse rio é minha rua. E no fundo, Neujibá. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca Siri, MUQUECASIRI. Sem blá blá blá, vamos quebrar. Mufete, Emicida, pra abrir o lado B. Vamos. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz. Bela, sensíveis como a luz da vela. Entendeu? Rangel, Viana, Cacenga, Pus, Marçal, Sabizanga, Rangel, Viana, Cacenga, Pus, Marçal, Sabizanga, Kalemba Dus. Tá na cintura das minas de Cabo Verde e nos olhares do povo em Luanda. Nem sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba. Uma realidade que mói, ela junta com uma saudade que é mansinha, mas dói. Tanta desigualdade, as favelas, os boy, atrás de um salário, é uma pá de super-herói, sabe, louco? Tantos orfeus trancados, os contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado, e um vira-lata magrinho de aliado. Brusca, fique o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio dos barcos dos europeus. Desde então o povo esqueceu que entre os meus todo mundo era Deus. Morou mais. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Viana, Ufo, Cacenga, Pus, Marçal, Sabizanga, Kalemba Dus. Todo lugar que eu fui, Rangel, Viana, Ufo, Cacenga, Pus, Marçal, Sabizanga, Kalemba Dus. Rangel, Viana, Ufo, Cacenga, Pus, Marçal, Sabizanga, Kalemba Dus. Rangel, Viana, Boa, gente rindo à toa, vida feita pra gozar. atrás de você. Com o Benegão, a história do afropunk nego rock. Cidadão do mundo, eu sou vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo. Checa de Siri, Rebelde desde 2006. Livre, atrevida e louca. Tá todo ok? Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Fazendo feitiço pra gente dançar. fazendo feitiço pra gente dançar. Oi na beira do mar, oi na beira do mar, de saia de chita fazendo feitiço pra gente dançar. Agora Bia Krieger, Mesaricô. Si j'avais pas sali mes haricots, pas d'abri pour mon pédalo, pas de toit sur ma cabane, pas de miel sur mes bananes, si mes carottes étaient quittes, si mon chien était un âne, mes idées avaient de fuite, j'en serais pas découragé, pas en détresse, parce que dans ta caravane, c'est moi qui suis la princesse. Foi o lado B do Moqueca de Siri de hoje. MC da Mufete, Criolina, a menina do salão, Orquestra Tabajabaquara, Rolon Detox, o quadro com Benegão, Nego Rock, Miss Bolívia, Rebeca Lane, Aliguaguá, Livre, Atrevida e Louca. Noites do Norte, Sereia da Praia, no fundo Bia Krieger, Mesaricô. E vamos fechar com Claire, Tuvan ou Tuvopá, a versão da música Nem Vem Que Não Tem, ficou famosa na voz de Brigitte Bardot nos anos 60. Quinta-feira que vem, depois do Proselitismo Babaca da Voz do Brasil, estamos aqui na Rádio Comunitária Campeche. Pouco antes, quinta-feira, 6 horas da tarde, estamos ao vivo pela Rádio Bronca, em Barcelona, Rádio Bronca. Escreve com K, radiobronca.info, radiocampes.com.br. Esse é o arroba Muqueca Siri. Eu sou o Siri, vulgo Conrad. Saudações rubro-negras. Si tu veux pas.